Mukulan. Kapalinas Papa, maka telepon itu. Golfo, por conta de risco em rimar, o vento 2000 graus, 0059, chamo controlado. Maratão controlado, tá uma Golfo. 2781, decolado aos 43, chamo controle Salvador 908. Controle 208, obrigado, Salvador. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781 na Arbor 1. Azul 2781, contato com o Lázaro, contato com o Lázaro, você é da Arbor 1. Sobre 60, você é da Arbor 1, Azul 2781. Mantenha a proa 1 para o localizador. Chama Oscar Martins Torres. Papá, meu papai de nosso papai, trouxe a força do Salético, já adquirida por Deus e Deus. O limite será a nossa radial 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aproxa e a sua direita na 2, 2, 0, limite a 2, 9, 0, 2, 2, 2, 2. Send 2,500 feet, fly direct San Vito 360. S05, autorizado alinhar em decolagem do plano 0, vento 200 graus, 049. Decolagem do plano 0, vou S05. Capá, meu papai Juliette de Capá, a 50 milhas, Leroeste, o Zé Salvador, reator na geração, Juliette Duna. Barra meu papai de meus papai, 4 horas 13 minutos. O meu sudeste, o papá alfa, coitão, o meu é sudeste. O papá alfa estando 4, passando 060, 2200, 5200, eu ia seguir no final. Apesar de risco de ponto fêmea. Autorizado, já se quiser. 05, decolada 54, chame controle, Salvador 120, decimal 8. 08, obrigado, boa noite. O meu nome é 8, até me escutando, se eu chegar da Lomba de ontem, eu me envolvo 050. Boa noite, voo 966, Nação 1. Voo 1706, contato radar na decolagem, suja para o 3.0, recebe São 1. É, 1705, São 1, voo 705. Esse é o 050, a forma da passagem de leite capaz, então você tem que deduzir. Zero noite. O número 8, reduza para 2509. Somente com a sede no chute, bom, você tem que matar o chute. Ok, a vida está se tornando sobre uma pena de um outro lado. 3290. Hello, good power, time 3290, good evening. Papá Romeu, papai de Mestre Papá, disse para 3 de Ofésio, a gente já vai longe, vou direto do Buna. Eu vou colar o 62, 01. vai passar o inferno. Condições de tomar chave, propõe o cancelamento do volante do vento e visual para 1-7. Amor pela direita, visual pelo delta. Ciente, Vitor Filodato, plano cancelado aos 2202, autorizado de curso pela direita, pista 1-7, chama no final. Passar na final, visual pelo delta. Filodato confirmando a aerostata no voo. A mais 10, gente. Está fazendo o total de 2006, autorizado e eleito aqui, reposto estabilizado. Hora 68, vista para 3006, o ajuste é 1-08, revisa para 2-1-0-9, número 3, aproximação. Filadelfia avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-8-0 graus, 039. Pista Filadelfia. O 968, vou trocar para o sequenciamento, vai ter para o 035, seu limite é o localizador. 035, limitado pelo localizador, 1968. Nova 68, eu segui o próximo sequestro de 1 hora, até 9 milhas. É o Papa Alfa 4000, iniciou o som para 1-8-0. Vila Delta, no solo ao 06, autorizado para a CPA, Baixão, Chacanã, Chacanã Livre. Nova 68, nossa pronta autorizada de executar o localizador, reposto estabilizado. Você vai... Aí vai... Está o trio nessa prova, 1-8. confirma que eu tenho uma resolução de termostato externo, chame que na procurência 1895. Oi, boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, estabilizado no ILS. Boa noite, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 10, continuando a aproximação, aguardará autorização de pouso, Papá Juliette, Papá. Isso para 2006, subindo para aproximação, suporte estabilidade. Tá ok, já está estabilizado, o 68, subindo para 2006. Romeu, Papá Juliette, Papá, vamos autorizar a pista no 0-22-00-031. Tudo bom, Romeu, no 0, Papá Juliette, Papá. Sabe me informar se o glide está fora? Confirme. Sabe me informar se o glide está fora? Negativo. Ok, obrigado. Papá Juliette, Papá. Papá Romeu Golf e Romeu Sangue está passado 60 milhas no norte de Salvador. O serviço está terminado, chame contra Aracaju, frequência 120.3. Juliette Papá, Paulo Alves 1-2, libera direito, taxi Delta, chame 1-2-1-9, para essa informação, o banho negão nacional recebeu o glide. Normalmente, não é? Chamei 1-2-1-9. Continuou 1-1-68, autorizado pouso, pistola 0, vento 200, grau 03. Tive pouso na pista 1-0, voo 1-1-68. Gol 1-1-68, solo 1-4, libera direita, chame 1-2-1-2-4-9. Boa noite. Gol 1-0-9-9, decolagem autorizada, sistema 0. O vento variável 3 nós. Zero nove nove, decolar 1-9, chame controle Salvador 1-2-0-2-1-8. 08, boa noite. Ou 09. Boa noite. Papai Romeu, papai Inês, papai na escuta. Salvador, muito boa noite. Ou 09-9, cruza 2 então. 09-09, boa noite. Contato, contato, tudo mais. Tem um amigo de voo 360, após 3-6, Rui. Olha. Muito grato, hoje viu o Vandeleia falar presente. Isso, Papai José de Papá, ao estacionar frequência livre, boa noite. Zero 99, chame C3, fique na frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. Você jogou no 099? 099, C3, fique no meio de meio decimal 0, alterna em 128 decimal 8. Scan 3662, boa noite, desça via, chegar pelo momento 1 para 2006, ajuste na 08. Eu vou fazer a de velocidade e altitude.